Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Hoje é sexta-feira, Jesus misericordioso. E eu quero clamar a misericórdia e ao mesmo tempo dizer: vamos evangelizar o Brasil? Dê a sua parcela de contribuição. Torne-se um associado. E melhor, além de se tornar um associado, seja um associado multiplicador. Esse programa faz bem para você? Que faça bem para mais pessoas. Colabore. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Jesus misericordioso os abençoe. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Coração sagrado de Jesus que aberto está, pode então entrar até descansar. Queridos filhos e filhas, embalados no coração de Jesus, que eu começo esse programa na segunda parte. Obrigado a você que participou do Terço da Misericórdia. E eu quero lembrar que hoje é a primeira sexta-feira do mês. Então vamos juntos dizer: Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mais uma vez: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pela terceira vez: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Filhos queridos, toda primeira sexta-feira do mês, eu dou a bênção das casas. Já fiz de manhã, vou fazer de novo. Então pegue uma água, uma vasilha e vamos pedir a bênção de Deus. Agora, embalados por esse som maravilhoso, gostoso, escute essa plataforma. Meu nome é Regina Figueiredo, moro em Iracemápolis. Padre Reginaldo, eu quero dar um testemunho sobre o perdão. Eu estava num grupo de oração e tinha uma pessoa que eu tinha magoado. E ela dizia que nunca ia me perdoar. Mas Jesus tocou em meu coração que eu tinha que pedir perdão para essa pessoa. Na fila da comunhão, eu abracei aquela pessoa e nós choramos muito e eu pedi perdão. E ela disse que me perdoava. Padre Reginaldo, no final do grupo, eu pedia que caísse as pedras do rim do meu marido. E o pregador disse: tem uma mulher pedindo pela cura para que caísse as pedras do rim do marido. Falei para meu marido, ele não acreditou nesse milagre. 2 dias depois, caíram todas as pedras. Foi através do perdão que esse milagre aconteceu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Padre Reginaldo. Deus abençoe. Amém. Amém, filha. Amém. Que a paz esteja contigo. Que bom que você conseguiu descobrir no perdão o maior bálsamo que cura. Você escutou, não escutou, filho, filha? Ela descobriu que o perdão cura. Padre, mas eu não consigo perdoar. Peça hoje, Sagrado Coração de Jesus, me ajudai a perdoar. Bíblia aberta, é muita emoção, não é? Eu fico assim, minha voz chega a falhar, porque eu vivo esse momento. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lucas 10, 13 e 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós, e tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu, até o inferno serás rebaixada. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pegue a vasilha com água. Coloque os objetos diante do rádio. E vamos pedir a bênção de Deus agora, nesse momento. Ó sangue e água, que jorra do peito aberto de Jesus. Que jorra do peito aberto de Jesus. Como fonte de misericórdia. Como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, Senhor. Eu em vós confio. Eu confio em vós. Mais uma vez, vai. Que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia, Senhor. Como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio. Eu confio em vós. Lá no alto do Calvário. Senhor Deus, abençoai as casas. Abençoai o quarto do casal, dos filhos. Abençoai, Senhor, no seu sagrado coração, na tua misericórdia, a cozinha, a sala, o quintal, toda a propriedade. Afugentai a inveja, tirai a discórdia. Mandai, Senhor, seus anjos, seus arcanjos, estar sobre esta casa, estar sobre este lugar. Abençoai. E fazei com que a casa seja uma igreja doméstica, um lugar santo. Nesta fonte buscarei. Abençoai essa água que será aspergida e depois você faça a aspersão da água benta em toda a casa, em toda a sua propriedade, seu quintal. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu diga mais uma vez, Jesus, eu confio em vós e eu te entrego a chave da minha casa, Jesus. Diga isso com autoridade. Eu te entrego, Senhor, a chave da minha casa. Na minha casa és o dono, o Senhor. Levanta a tua mão direita. Todos os jovens. Todos os jovens. derrama sobre as famílias, sobre os lares, sobre os casais. Derrame sobre toda a igreja, todos os padres. Lembra do padre da sua paróquia, lembra o nome dele. Derrama sobre todos nós. E a bênção de Deus esteja sobre todos vocês nesta primeira sexta-feira do mês. Abençoe toda a sua casa e agora abençoe esta água que você vai aspergir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Até amanhã aqui na Hora da Misericórdia. Traga mais um ouvinte. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.